A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, homenageando o compositor e pianista Georges Moran, que nasceu na Rússia no dia 5 de julho de 1905. Quase nada se sabe de sua vida, como entrou na vida artística, etc., pois seu nome não figura em nenhuma enciclopédia ou livro sobre música popular. Sabe-se apenas que chegou no Brasil ainda criança e que faleceu no dia 7 de outubro de 1974. Pertencia, ao falecer, à União Brasileira de Compositores, de onde era sócio fundador. Vamos prosseguir com nossa homenagem, trazendo agora a valsa Romance Russo, de sua autoria, com versos de J.G. de Araújo Jorge, ao som das balalaicas. Canta Nuno Roland com a Orquestra Odeon sob direção de Simon Butman. Gravação de 28 de março de 1940, realizada na Odeon, que lançou o disco em junho de 1940. Ao som das balalaicas. Noites tão claras do povo, cantos que trago em meu ser. Hoje no pensamento meu foge romance que se leu e cujas folhas não posso reler. Danças e gritos possados, vodka e beijos sensuais, corpos que saltam loucos no ar, corpos que vibram mais que o mar. Tudo fugiu e não volta jamais. As balalaicas, eu sinto-as vibrando em paixões sem fim. Seus tristes sons já não voltam mais, nunca mais, nunca mais. As balalaicas me fazem sofrer Eu Te Amo, valsa de Georges Moran e Cristóvão de Alencar. Orlando Silva canta com acompanhamento de orquestra. Gravação de 30 de abril de 1941, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 1941. Eu Te Amo. Quero ainda ainda sou feliz. E passa no meu peito cabecinha linda. Ouve o que meu coração feliz. Eu te amo apaixonadamente. Não há nem pode haver amor. Oh, eu te amo alucinadamente. Não sei viver sem o calor. Os teus lábios foram feitos para meus beijos. Só tu sabes acalmar os meus desejos. Este amor é o grande amor de toda a minha vida. Amor é o grande amor de toda a minha vida. Todo Se Tu Soubesses, valsa de Georges Moran e Cristóvão de Alencar. Silvio Caldas canta com acompanhamento da orquestra de Carlos V. de Almeida. Gravação de 4 de julho de 1941, da Victor, que lançou o disco em outubro de 1941. Se Tu Soubesses. Estou perto de ti, quero confessar-te tudo, mas eu juro, meu amor, que tenho medo. Quando olhas para mim, eu fico mudo e não consigo revelar o meu segredo. Se tu soubesses como estou apaixonado, se tu soubesses como é grande o meu amor, ao ouvir a canção que eu fiz a chorar, talvez teu coração me quisesse escutar. Se tu soubesses como estou desesperado, se tu soubesses como é grande a minha dor, Eu bem sei que virias sorrindo para mim. Se tu soubesses que eu estou sofrendo assim. Soubesses como estou desesperado, se tu soubesses como é grande a minha dor, eu bem sei que virias sorrindo para mim. Se tu soubesses que eu estou sofrendo assim. A Mulher que Eu Tanto Adoro, valsa de Georges Moran e Mário Rossi. Canta Carlos Galhardo com acompanhamento de orquestra. Gravação de 13 de julho de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco em setembro de 1942. A Mulher que Eu Tanto Adoro. Amava tanto que julgava ser demais. Hoje, para meu espanto, sinto que te quero mais. Amanhã, com a saudade de teus lábios sensuais, cantarei com ansiedade que te quero. Mulher, que eu tanto adoro neste mundo, jamais eu deixarei de te adorar, porque o meu amor é bem profundo, maior que o céu e bem maior que o mar. Mulher que eu tanto adoro neste mundo, que sabe os meus erros perdoar, a ti eu quero ser fiel até morrer, e ainda muito mais adoro neste mundo, que sabe os meus erros perdoar, a ti eu quero ser fiel até morrer, e ainda muito mais. Oh. Praia Mulher, rumba de JG de Araújo Jorge e Georges Moran. Anjos do Inferno são os intérpretes. Gravação de 25 de março de 1943, realizada na Colômbia, que lançou o disco em abril de 43. Praia Mulher. Entre mil praias de Riviera até Miami, tudo reclame. Não vi sequer uma só praia que conquista e não engana. Copacabana, praia mulher, praia. Copacabana, quero te cada vez mais. És a morena praiana, os lábios quentes sensuais. Ó, minha praia querida, cheia de sol e calor. És a sereia perdida, junto à cidade do amor. Ai, ai. Copacabana linda, ai, ai, ai, ai, quero te mais ainda. Quero te cada vez mais, praia mulher soberana, eu não esqueço jamais. Ai, quero te cada vez mais, ninguém te esquece jamais, nunca mais. Exilado, valsa de Georges Moran e Davi Nasser. Canta Carlos Galhardo com acompanhamento de orquestra. Gravação de 4 de fevereiro de 1943, realizada na Victor, que lançou o disco em abril de 43. Exilado. Cansado, a noite tão cheia. sinto em meu peito vibrar. Minha velha aldeia tranquila, meus amores, tudo eu deixei. Exilado, lembro agora sonhos que outrora aldeia tranquila, meus amores, tudo eu deixei. Exilado, lembro agora sonhos que outrora. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje enfocando o compositor e pianista Georges Moran, que nasceu na Rússia em 5 de julho de 1905 e faleceu no Brasil no dia 7 de outubro de 1974. Prosseguindo a nossa homenagem a este grande compositor e instrumentista, vamos trazer agora a valsa de sua autoria, em parceria com Walter Nogueira da Silva, Não Voltarás, Nem Voltarei. Quem gravou foi Silvio Caldas, com acompanhamento de orquestra, gravação de 2 de março de 1943, realizada na Victor, que lançou o disco em maio de 1943, Não Voltarás, Nem Voltarei. Nem sentirei o teu calor, sempre o desejo a nos unir. Será verdade? Valsa canção de Jorge Moran e J.G. de Araújo Jorge. Canta Orlando Silva com a Orquestra Odeon sob direção de Fonfon. Gravação de 24 de março de 1943, realizada na Odeon, que lançou o disco através do suplemento para junho de 1943. Será verdade? Atormentado e não tenho paz. Todos dizem que não me queres mais. Vamos, meu amor, e responde se eu sou teu. Ou se o nosso amor passou morrer. Será verdade o que se diz maldosamente? Será verdade que é mentira o teu amor? E os beijos teus já não são meus, e se é melhor dizer adeus, e se é melhor nos despedirmos sem rancor. Será verdade o que repetem cruelmente? Será verdade o que de ti se pensa e diz? Não quero crer que vás mentir. Dos lábios teus eu quero ouvir. Será verdade que não há? Ainda Serás Minha, valsa canção de Cristóvão de Alencar e Georges Moran. Quem canta é Francisco Alves com acompanhamento da Orquestra Odeon. Gravação de 14 de maio de 1943, realizada na Odeon. Lançamento do disco julho de 1943. Ainda Serás Minha. Tu bem sabes que eu gosto de ti. Se eu te quero assim loucamente, por que não me devolves a calma que eu perdi? Eu juro todo teu, todo teu, sempre teu, meu amor, meu amor. E minha tu serás e jamais fugirás, meu amor, meu amor. Este amor nunca mais poderá acabar e ninguém nos há de separar. Eu juro que sou teu, todo teu, sempre teu, meu sempre teu, meu amor. A minha namorada Juju, Fox Sapateado de Freitas Guimarães e Georges Moran. A interpretação está a cargo dos trigêmeos vocalistas. Gravação Columbia, lançamento do disco Julho de 1943. A minha namorada Juju. Chama-se Juju. É um amor, minha Juju. Ninguém conhece, basta ver meus pratos de rapaz. Esse amor, minha Juju. Por isso eu gosto dela e penso nela. Sou capaz de morrer pela Juju. Com ela a vida é bela, o sol inspira na janela pra ver minha Juju. Eu tenho uma namorada, chama-se Juju. É um amor, minha Juju. Ninguém conhece, mas talvez meus fracos de rapaz. Esse amor, minha Juju. My darling, he's a pretty girl, she is named Juju. Just a dream, just a dream, is my Juju. My Juju. Your eyes so kind, remember always anything of you. It's a bomb, it's a bomb, my dear Juju. My dear Juju. My darling, he's a pretty girl, she is named me Juju. Just a dream, just a dream, is my Juju. La-la-la-la-la-la, your eyes of kind, remember, always anything of you. It's a bomb, my dear Juju. Yeah, yeah. Apartamento Pequenino, valsa de Georges Moran e Reinaldo Costa. Canta Orlando Silva com a Orquestra Odeon sob direção de Lírio Panicali. Gravação de 8 de março de 1944, realizada na Odeon, que lançou o disco através do suplemento para abril de 1944. Apartamento Pequenino. Quando estou bem distante de ti, sinto tanta tristeza e amargor, que só penso em ti com ardor, meu amor. Mas estando juntinho de ti, tudo enfim, meu amor, me sorri. Tanto vibra minha alma, meu ser, podes crer. O apartamento pequenino chega pra nós dois, meu bem. Vem, vem procurar o teu destino junto a quem te quer como ninguém. Meu apartamento irá crescer e com ele nosso amor, e a felicidade vai nascer como no jardim nasce uma flor. Apartamento pequenino, chega pra nós dois, meu bem. Vem procurar o teu destino junto a quem quiser como ninguém. Meu apartamento irá crescer e com ele nosso amor, como no jardim nasce uma flor. Arquivo de Cera fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá.